Aê, piranha! Aê! É os caras de óculos, hein? É o álcool malvadão, caralho! Aê! E aí, quer jogar cachorrão? Manda pra ela! É mais de 7, mulher jogando a chata no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chata no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chata no cacete. Aprendeste? Porra! É mais de 7, mulher jogando a chata no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chata no cacete. Aprendeste? Aí, os caras de óculos, hein? Vai sair na área. Mulher jogando a chota no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chota no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chota no cacete. Aprendeste? Porra! É mais de 7, mulher jogando a chota no cacete. É mais de 7, mulher jogando a chota no cacete. Aprendeste? Aí, os caras de óculos, hein? Vai saúde na área. Vai sair o final.